hablar con ese lugar. Velocidade indicada. Confirme. Velocidade indicada. 250. 6703. Gente, ingresso na pista. Ingresso na pista e livra na Fox ou faz 180 e taxia pela Alfa. É, o R9 da 10. Pretendo trazer o seu PLS da pista 10. PLS para 103235. Pista, chama seu aluno 21 decimal 9, web 6703. Alinhado pronto, carga para o para o 65, está pronto para o táxi. O Bordô 110, 430 de autonomia, altero na Confins. Azul 4065, 140 a bordo, Confins, 430, dados copiados, aguarde para o táxi. Estamos avaliando agora a mudança de pista. Estou aguardando, se escuta, apenas confirmando o Bordô, é 110. Bordô 110, aguardando as instruções com a 465. 110 a bordo, copiado. O Salvador está 3-1-5-5-0-7, para pushback e acionamento. Então 3-1-5-5, confirmou? É o 07, para pushback e acionamento. Autorizado, portão 07, reposto quando pronto o táxi, então 3-1-5-5. Aí, portão 3-1-5-5. Doutora 3-1-3-5. 35, vetor para 5 fechamento, curva à direita, vou na proa 280. Limite é a radial 320 do R de Salvador. Direita 280, limitado pela 320 de Salvador ou 3235. Veste Quebec Kilo, controle. Veste Quebec Kilo, Paulinho, controle. Voe na proa sul, limite 5 milhas, Veste Quebec Kilo. Sul, 25 milhas, Veste Quebec Kilo. Patrão Salvador, Salvador, aqui na Quebec Serra. Quebec Serra, prossegue. Quebec Serra, Serra da El, solicita estacionamento, prosseguir Biotés, bote na para, se possível. Serra da El, mantenha vigilância. Mantenha da El, fora possível, cancelamento, Quebec Serra. O plano está modificado, mantém inicialmente a saída da El. Copiou? Positivo. Solo Salvador, Webjet 6703, livrou a 28, taxiando pela Alfa. Táxi via Alfa na minha escuta até o ponto de espera da 10, o ajuste no 0 no 4, o 6703. Na sua escuta até o ponto de espera da 10, ajuste no 0 no 4, web 6703. 235. 703 está operando em toda a extensão, a pista 10? O ajuste é no 0. 104. 104 no 807. Zero 07, esquerda proa 180. Esquerda 180, a proa? Estimativa. Ok, esquerda 180. Vou trazer isso pela esquerda. Ok, obrigado. 3, novamente voltando, o ponto de espera ele fica sendo na Charlie ou na Delta? Não, ponto de espera na Charlie. Solo de Índia na encosta? Afirmo. Gente, que... Quer ver aquilo, estou autorizado a curvar pela direita e manter a proa norte em ascensão para o nível 100, Juliette Quer ver aquilo. Gente, pela direita, proa norte, ascensão, nível 100, Juliette Quer ver aquilo. Agora com curva à direita. Curva à direita e cancele a restrição de manter proa até 3.000 pés após a decolagem. Tá ok então, decolando no zero com curva à direita, cancelando aquela restrição de 3.000 pés, web 6703. Permanece só a restrição da carta, mantendo o PRO até 2 mil pés, ultra e ceramilha. O que ocorrer primeiro? Ok, restrição da carta, 6703. No ponto de espera da Charlie, chama a torre, 108, meia dúzia. Bom voo. Vai chamar em 108,6, obrigado, F6703. Bruno 649, ingressa agora Juliette, segue o bang do Webjet, no ponto de espera, quando pronto, torre, 108, meia dúzia. Aí seguiu o Webjet, ponto 108, meia dúzia. 649. Gente, Bruno 649 agora, decolagem no zero, primeira curva direita, saída da El, transição coral. Ah, decolagem da El, coral, a saída 649. Alô, Índia Maquiafa. Índia Maquiafa, aguarde. Quebec Sierra está mantendo o perfil da saída da El? Sim, mantendo o perfil da saída da El? Está mantendo o corredor achado, está a visual. Sim, quem autorizou? Ah, foi cancelado. Sim, mas eu autorizei o senhor manter o corredor? Ah, entendido, foi cancelado o prosseguimento. Negativo. Não foi essa a instrução do controle. O pelo Quebec Sierra. Certo, então. Agora, nessa posição, você está autorizado a manter o quilo Quebec Serra. Mas não foi essa a instrução dada para o quilo Quebec Serra na decolagem. Certo, é. Carta mantendo o pro até 2 mil pés ou terceira milha, o que ocorreu primeiro? Após esta restrição, 2 mil pés ou terceira milha, curva direita na saída Gole. Agora a sua saída será Gole Gonza, o azul 4065. Ok, pista no zero, cancelada a restrição, conforme passaram anteriormente, mantém a restrição da carta. Saúde agora e goza para o 4065 do azul. Gente, o azul 4065, cotejamento correto, livre táxi para o ponto de espera atrás do bang da Gol, como número 2. No ponto de espera quando pronto, 2, 108, meia dúzia. O livre táxi para o ponto de espera da 10, na retaguarda do Boeing da Gol 4065, quando no ponto de espera chama a torre 18,6. Uma boa tarde, azul 4065. Bom. Obrigado. 3155 pronto para o táxi, AB172, autonomia de 420, altera na Galhão. Aguarde, tem 3155. 3155. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6703 decolou, na sua escuta. Webjet 6703, contato radar na decolagem, saída Gole, vigilância. Saída Gole, sua vigilância, Web 6703. São 3155, por gentileza, confirma os dados novamente. Autorizado 340, decolando a 10 agora. Gole Gonza, previsto 50. 5432, o transponto 198.2. 2 Salvador, muito boa tarde. Azul 4065, ponto de espera dando zero. Visual com Boeing iniciando a rolagem. 4065, boa tarde. Mantenha ponto de espera da 10. Ele vai manter o ponto de espera, aguarda algum pouso, 465? Positivo, informa que tem um tráfego a 7 milhas na cabeceira 10 para pouso. Ah, ok. Se o Gol não for fazer o nosso perfil de saída, tem condições de decolar imediato, 465. Estou ciente, mas mesma curva após decolar, isso só irá aguardar, gente. Ok, aguarda então aeronave 7 milhas na cabeceira, 465. Pro até 2 mil pés ou terceira milha, o que ocorreu primeiro? Foi que o 3155. São 3155, autorizado táxi Juliette, Alfa, no ponto de espera da Charlie, torre 108, meia dúzia. Ajuste 10 no 4. Bom, espera via Alfa Juliette 1862, está 3155. A 335 desça para 2000 pés, a justificativa. 2014, o 3835, pode voar ao Índia Serra, mantendo 190 nós. 335, curva esquerda, proa 180, limite oculto do localizador. Esquerda 180, metade pelo lote 3835. Controle igual 649, decolado. 649, contato radar na decolagem, saída da El, vigilância. Da El, igual 649. Controle de Salvador, Guardião 02. A sua escuta, Guardião. 02 é o controle, prossiga. 02 decolou aqui da BR de 304 do acidente. Agora seguirá em patrulhamento. É, vamos ter um grande evento hoje de futebol, é o Bavi. E precisamos fazer um sobrevoo no setor do Barradão e aproximação ali pela paralela. No eixo de decolagem da 22, mais estaremos a baixa altura, 400 pés e na escuta de controle para afastar se for necessário. E agora não será possível, o senhor, a pista mudou, é a 10 em uso. O senhor vai se afastar inicialmente para o litoral e aguardar a autorização do controle. Afirmativa, afastar para o litoral e aguardar a orientação do controle se puder aproximar o setor. Tem 335, complete curva esquerda, vai na proa 140, informe estabilizado. 140, vai reportar o 3835. Controle Salvador, o EB 6703 está voando na proa de gole. Não ativo. EB 6703, aguarde transferência. Jurídica Bequim, está em idade de lançamento. Gente, informe homens fora. Confia com a Jurídica Bequim? Informe homens fora. Informará homens fora. Estão promovendo agora, boa noite 07. 140 graus, 149. 20 milhas. Autorizado desvio. 37. 67, quanto já passou atrás? Em contato com o centro existe no exato momento. 30, sudoeste de Salvador, chama centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Concentro Recife no exato momento. O ponto de cancelamento Índia Mike Alpha é 120 milhas e prossegue visual no 065. Positivo. Sente, aguarde cópia. Recife agora 1288, alterna 1264. 288-264, web 6703, boa tarde. Localizador 3835. 3835, complete a aproximação. Desconsidera a informação do Glide. Chame a torre no 830. 230-3835, até a volta. O Gol 649 tem condições de voar na proa de Coral da presente. E o centro solicitou proa de Leda. Você tem condições? Aguarde. Informação na sua frente. É, negativo, não tem condições não. Autorizado, voa na proa de Coral. Ok, afirmativo, Coral 1649. Juliette Quebec, Kilo, homens fora. A gente forma para descida. Descendo, Juliette Quebec. Kilo. 065, autorizado. Decolar pista 10 vento, 140 graus, 129. Cristiano, azul 4065. Para Salvador, boa tarde, está 3155, ponto de espera da décima. 3155, boa tarde, mantém a posição. Ponto de espera da 10, informe seu tráfego, 5 milhas para pouso, cabeceira 10. A manter, está 3155, posição. De próximo a Simbra, a baixa altura lá. Ah, hoje é no Barradão, tá certo. É, tem um cano na sinal, sou autorizado a seguir e manter minha escuta. Afirmativo, manteremos a escuta, controle. Feito, controle. 4, candidato 3, 6, 0, 6, até 3, 5, 8, retorno 0, 3, transporte 1, 4, 4, 0, 1, 19, 2, 1, 2. Volume 104, cotejamento correto, reporte coagina autorizado, puxe acionar, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, voo. Sapatango Índia Mike Alpha confirmando o pato que se encontra e a pista que intenciona a decolagem. Tem controle da velada 35, estou no andador está, 3 a bordo. Temo voo. 98, obrigado. Toro, azul 4065. Contato radar, decolagem, vigilância, 4065. O 4065 recebe 41. Contato radar, decolagem, serviço de vigilância, 4065. 4065. Pode covar, é presente para evitar um cúmulo na frente? Autorizado. Obrigado. Não autorizado, ali é manter cabeceira 10. Afirmativo, após o colega Lima, 10, tá? 3165. O controle 1098 e o transponder coteja? 5176. 1098, controle, 3 a bordo, Paterostar, Angadarostar, chame a torre para acionamento e táxi, bom voo. O vapor de saúde é 1186, é isso? 1098. São Bernardo 8, vapor de saúde. Porto Salvador, de Índia Maquiava, pronto para o táxi. Índia Maquiava, autorizado táxi, Afapá, reporte ingresso, pista no 7. Alô? 649, mantém a proa de coral, 24 milhas sul de Salvador, vai cruzar o nível 180. Chama o centro do Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1264. 288, alterna 264, 1649.20. Ingresso 35, Índia Mike Alpha autorizado, ingresso, cabeceira 35, reporte, alinhado e pronto, decolado. Caralho. Eu ainda estou em contato com o centro aqui na descida, queria ver com o senhor, a pessoa Charlie, ela está disponível, ela não está interessada? Comandante, eu vou ter que checar essa informação. Então tá, daqui a pouquinho eu chamo o senhor, se o senhor puder checar, que nossa aeronave é um Boeing 777, seria problema para decolagem, a gente não conseguiria entrar na Delta e fazer backtrack. Como você escuta aqui, Rosa? Só na sua escuta, amigo, obrigado. A sua torre, a Charlie não está interditada, somente a Brava. Ok, a Charlie então está operacional, muito obrigado. Afirmativo, segundo informação da sua. Douglas? É? Bom voo, Joãozinho. Abraço. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol no 075, está livrando 180 para 150. Muito boa tarde. Dia chegada a Mari, 10 para 2 mil pés, ajuste no 014. Forme localizador no 075. Entendeu? Autorizado, dia chegada a Mari para o ILS. É altitude autorizada, senhor? 2000 pés, 2014. 2014, reportaria estabilizado. O ILS é completo? Bom, os primeiros 90 metros estão em obras. O ILS é sem informação do glide. Sem glide, sim, graças. Na sua escuta, Lima Papamãe. Estava tendo 1000 pés, ATR, na cidade do Rio, 4 a bordo. 3155, chame controle, 119.8, tem bom voo. 3155, papapá, Lima, papamãe, questão de código 0146, posição normal. Salvador, Índia Mike Alfa. Mike Alfa, controle, prossiga. Gente, autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha mantendo 0, agora no meio. Para na chegada Mari. Via chegada Mari, desce inicialmente 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 pés na Mari, 1-0 no 4, dano 3 no 4. Salvador, dano 3155, decolado no perfil da Dael. Contato radar na decolagem, 3155, vigilância, sai da Dael. Positivo, pode mandar eu direto? Da eu direto. 3155, grato. Salvador, aí, vai cá. O nosso escuta, prossiga. Falar da sua escuta. Sim, contato radar na decolagem, saída Momo no perfil. Radar? Contato radar na decolagem, de Mike Alpha, saída Momo no perfil, atento às restrições. Alpha? Azul 4065, cruza nível no 30, 19 milhas sudoeste de Salvador, centro Recife em 1288, alterna 1264, azul 4065. 288-264, azul 4065, boa tarde. Boa. Lima Papa Mike, o controle. Prossiga na escuta, Lima Papa Mike. Código 0146, posição normal. Afirmativo, 0146, posição normal. 19.8, tomou voo. Obrigado, boa tarde, minha sacada. Lima Papa Mike, rádio de distância de Salvador. Agora 26 milhas na radial 348. Como que eu não recebo o seu transponder? Afirmativo. Vou terminar de novo aqui. Qual é a altitude que está mantendo no momento? Exatamente 1.200 pés. Ajustado de. Oi, Salvador, guarda agora 2. Radial 102, prossiga. 02 vai efetuar um pouso no ponto, na Vila Militar da Polícia, e informar a Vila Militar para o ponto de transporte. Sim, frequência livre, vai no 02. Controle Salvador, Gono 674, passando 2, 600, 05, essa formação. 4, contato radar de colagem, vigilância. 674. Quem foi o outro? Cortando as 354, a gente está voando para a 045, à esquerda, essa formação. 6 milhas. 9354. Quantas milhas 9354 vai voar? Milhas 9354. Gente. Zona 55 cruza nível 110. 13 milhas ao sul de Salvador, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 1264, 3155. 2-2-2-2-4-3-1-5-5. Obrigado. Controle, Goro 674, solicita PROA 260. PROA 260, autorizado. Gente, Goro 674. Tanque Alfa Controle. Rádio Audi, confirme a distância de Salvador? Momento tá... 16 milhas. 16 milhas de Salvador, confirme. Controle, o nosso 354 pode voar para o ETAP? Afirmativo, para o ETAP autorizado. ETAP, nosso 354, certo. Lima Papa Novembro, confirme a distância de Salvador? Pessoal, Lima Papa Mike, distância de Salvador? Agora 21 milhas, era meio perto. Condições visuais, prossiga para a rotatória, informe na rotatória. Gente, passará na rotatória, Lima Papa Mike. India Mike Alpha, confirme chamada de pouso. Ah, 2005. O ativo está livre de ascensão, nível 80. E você vai ter a data? A 74 cruza nível 110, Recife, frequência 126, correção, 128, decimal 8, alterna 1264, Golo 674. 128, 64. 9354, autorizado via para 2000 pés, o altímetro é 1014, informe estabilizado no curso do localizador. Via para 2000, 1014, formará no curso da nossa 354. Ativo, 354 ILS opera sem o Glide. Sem o Glide, 075 estabilizou, Torre do Salvador, frequência 118, decimal 6. Tem bom pouso. 18,6, grato, uma boa tarde. Deu ativo. Na sua escuta. Quando você tem aquela meta para tudo, para o dono, estou tirando o visual, plano modificado ao 5-8. Torre Salvador, muito boa tarde. O gol 1075, passando sempre mais travado. Gol 1075, boa tarde, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 12 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Gente, autorizado, pouso na 10, gol 1075.